Jamais iremos esquecer aqueles que se foram. Eu me pergunto por quê, mas se é assim, o que iremos fazer? Muitos se envolvem no crime, por isso estão a morrer. Nosso país está entregue à corrupção, por isso várias pessoas estão indo pro caixão. Já não sabemos em quem vamos confiar, primeiramente em Deus e o rap pra nos transformar. Porque pelo contrário já não teria jeito. Jesus é o caminho, o rap é o respeito, liberdade de expressão, o nosso único direito. Porque somos seres humanos e merecemos respeito. Muitos é irmãos fé, se foram, e merecemos respeito. E não é difícil se lembrar. Trago os seus rostos vivos em nossas memórias. Muitos irmãos se foram. E não é difícil se lembrar. Trago os seus rostos vivos em nossas memórias. Sou esse pastor velho. Estou aqui, tenho fé em Deus, jamais vou desistir. E não estou sozinho, ao meu lado está Jesus Cristo, um único aliado. União real fatal, advertência criminal, a favor do bem vem e contra o mal, sempre relatando a periferia, um lado onde minha infância foi perdida. Não existe dia das crianças da periferia. Nesse lugar esquecido muitos virão memória. A única opção é o mundo do crime e as drogas. O que está faltando aqui é incentivo e educação. Atenção, um ombro amigo pra que a pivetada um dia não virem bandidos. É velho, um dia não virem bandido. Canto do paredão, ou talvez mais um corpo jogado no chão. Mendigos pedem esmola para comprar o pão. O que se joga fora é o que eles comem no lixão. Na periferia é mesmo foda. Tem violência, mortes e muitas drogas. Mães que choram, não se conforma. Mais uma vida que vai embora, mais um chegado que vira memória. Aqui na quebra é mesmo assim, muitos acabam tendo um final ruim. Sangue e horror, essa é nossa sina. Deparamos diariamente com corpos na esquina. Até quando, meu Deus, isso irá continuar? Muitos já se foram e não é difícil se lembrar. Muitos já se foram e não é difícil se lembrar.